você vai me dominando assim. E você vai pedir. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, e acho que isso não é amor. Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo em vão? Será que não consegui vencer? Oh, perderemos entre mundos da própria criação. Durante noites inteiras, talvez com medo da ficaremos acordados, imaginando alguma salvação. Pra quem ser nosso egoísmo, não destrua nosso coração.